partir de agora, fica por conta do DJ Rebelde, o maestro da saudade do estado do Pará. Ei, meu maestro. Boa noite. Descasca. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Bora, Madu Galego, pra cima! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu fim. DJ Rebelde, se você quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. É pra dançar. Se você me quiser, eu lhe dou meu DJ amor. Rebelde. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Deixa eu abraçar carinhosamente o nosso casal aqui, meu amigo Adilson e a patroa Joyce com a gente. Nosso casal lá de Jericoacoara, Brasil. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Bora ajustar o som aqui. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. E aí? Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e faço. Bora dançar, Madu Galego! Feliz. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. Se você me quiser. DJ Rebelde! Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Os amigos aí do Monte do Guaraná com a gente. Se você me quiser. Abração vocês, valeu! Se você me quiser. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Bora recordar, vamos lá! Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias. A mulher do Ponte do Guaraná. Sua voz tropeçava também. Fala, Jale! Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém. Nunca! Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. E sem Duda, nem sequer. Fala, Duda! Uma palavra, carinho, seu. Cadê minhas jargudas, hein? Não existe. Alô, minha jarguda! Sinceramente, eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece. Bora, Evandro! Sem querer. Big Isaac, não consigo esquecer. O transudo da saudade. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. Alô, transudo! De onde ela veio, pra onde ela vai? Oh, de onde ela veio. Rebelde. Só passar para o amigo DJ Benilson. O DJ Benilson, do Pequeno Gostoso, tá comigo. E também do Pirinais. É. Nem sequer ouviu a palavra. O homem é bom, o homem é espetacular. Alô, Benilson! Sinceramente, eu chorei de tristeza. Também a gente, o Sérgio e a Tati, aí da família Globão. Globão! Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. Grande amigo Pica-Pau! Fala, Pica-Pau! Meu parceiro Pipoca também com a gente. Bora, Pipoca! Alô, Furacão! Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora pra cima! Da igreja amiga de Leia. Lá do Riacho da gente. Você vai me chamar por onde for. E a Cleazinha vai gritar todas do Riacho. Meu amor, e sentir. E aí? Solidão, solidão. Você vai. Salão tá liberado, gente. Abraçar seu travesseiro. Pode dançar, fica à vontade. Você vai chorar primeiro. Mas esgarce. Pra depois se arrepender. Ah. Você e a Anne. Sente falta do meu braço. E G. Micael. Do seu cansaço. Depois de tanto. E G. Riquelme. Vai. Alô, Riquelme. Você vai ver de frente a saudade. E saber que na verdade vai tocando a saudade em toda categoria. Meu amor. Vai. Meu patrão Edson, lá do boteco do Edson e a patroa Mônica. Juntamente meu amigo Fernando, lá do mercadinho do Fernando. Lá da Jundiaí. Tá com a gente. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai. Você vai. Meu amigo Matosão, rapaz. Meu amigo Matosão de longas datas. Isso aqui que a gente é o seu grande amor. Obrigado, Matosão. Fica à vontade. Meu amor. Bora, Bado Galego. Bora dançar, bora curtir, meu irmão. Hoje é domingo. Hoje tem Alô Nerdy. Quando eu era menino, tanta coisa eu fazia. Eu pensava que o mundo era só fantasia, mas com o correr do tempo tudo se perdia. Me sentia um herói da revista em quadrinhos. Nunca roubava laranja do quintal do vizinho. Nunca roubou, não. Esquentava a cabeça do meu velho pai. E hoje isso tudo do meu peito não sai. Parabéns, Matos, parabéns. Nesse mundo de sonhos, vai pra cima, meu filho. Só ficou a saudade. Eu era bom de bola, o rei da pelada. Me senti. Meu amigo Matosão e a sua primeira dama, Aldione. Aí, Aldione. O apelido que eu tinha já foi esquecido. Aí, Valmir. Os meninos também já crescido. O homem do veleiro. Já não soltam pipa, não rodam pião. Olha o Elton aí. Sentem mesmo que eu sinto no coração. E a Stephanie Camille. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Stephanie. Que lembra e chora a infância vivida. Vem de tiragosto aí no lado. O que se desfez. Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos. Tu souber que eu trouxe lá do Valdo. E isso me faz ser criança outra vez. Bora, Bigabã! Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. E isso me faz ser criança outra vez. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Sequência pra relembrar o bar do galego da época, mano. Alô, Betinho! Como eu era criança, amava e não sabia. Pois é, né, rapaz? Onde anda a menina do meu amor primeiro? Era flor, botão ainda no meu candeiro. Foi o amor que nasceu e morreu na ilusão. Pega o teu balde, pega a tua cerveja. Bora beber que hoje é domingo. Tamo no setor. Hoje eu sou um homem com as marcas da vida. Tamo no Guamá. Que lembra e chora a infância vivida. Aquele mundo que se desfez. Vai pra cima! Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto a sentir triste infância aqui no Dali Rebelde! Isso me faz ser criança outra vez. Bora, Gleazinha! Hoje eu vejo as crianças brincando. Volto. Agora sou inocente. Meus sonhos de infância que no tempo eu perdi. Isso me faz ser criança outra vez. Foi barrada, hein? Não vai pra Jerico agora esse ano. Vai! Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei. Traz um pedaço lá, MG. Meu grande amigo DJ Eberti, lá na casa da pizza aí do Guamá. A melhor pizza do setor é do bairro do Guamá. Alô, DJ Eberti! Barrada no baile! E até deixar de me amar. Chega junto, Guamá! Vou procurar DJ Rebelde, um outro alguém que queira sempre me amar. E aí, Fureca? Amiga, a gente, a mulher samambaia. Tá no centro, alô, mulher samambaia. E aí, Tati? Não posso mais ficar. Vamos ter outra Tati ali, tá? É a Tati Moreno e a Tati do Globão. Globão! Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Amanhã é palácio. O tempo fez você mudar. Amanhã é palácio dos bares. Gente, chegue cedo no palácio. O Rebelde das 9 à meia-noite no palácio, tá bom, gente? Apresentação única. Amanhã, segunda-feira. Vou procurar. E aí? Um outro alguém que queira sempre me amar. E vai pra cima, Gil! Todo mundo falava, eu não queria entender. Olha o fofoqueiro. Que você não me amava. A acreditava em você. Sempre. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber que todo amor que eu tenho. Bora, minha charguda! Tem valor pra você. Meu amigo DJ Márcio, cadê o Márcio Tribal? Não tem valor. Cadê o Duda? Cadê essa galera? Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado. Cadê Ronaldo? Acontece 0-0 aqui. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Vai! Bora, Matosão! Matosão, seu novo amor. Curtindo aqui do Galego. Eu lhe entreguei minha vida. E a galera vai chegando. Tudo eu lhe dei sem saber. Vai chegando no Galego. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. E aí? Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Vai, Sérgio. Vai, Tati. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. DJ Rebelde! Dizem que é fim de primavera. Fim de primavera, é quase verão. Aqui é verão, chove, meu irmão. Olhando a natureza, tenho a ilusão. Todo dia chove na tua horta, não é? O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. No sol avermelhado. É o Paulo André? Seus cabelos posso ver. Ele mesmo, Daná. No vento, sua voz em meu ouvido. Amiga Joyce. Posso ouvir. Joyce Melo da tribo. As nuvens, seu sorriso. Bora, Paulo André. No céu. Abre a carteira, meu filho. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. Tá na hora do Pixie. No céu azul. No sol, na terra e no mar. Eu sei que tu aceita um pique. Se posso ter você em minha ilusão. Eu sei que tu aceita. Eu tenho mesmo. É muito. Eu sei que tu aceita um pique. Coração. Não tem coragem. Acho que o negócio tá ficando bom. Vá do Galego do Mamã. Vai! Fim de primavera, é quase verão. Bora que agora que chegou o homem do carro forte. Olhando a natureza, tenho a ilusão. Libera! Tudo é meu. O sol, o vento. DJ Rebelde! O céu, o mar. Eu posso ver você em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Vai do Galego! Se posso ter você em minha ilusão. Amém, né? Eu tenho DJ medo, Rebelde! É muito amor no coração. Isso aí na época do baile dos coroa. É assim, ó. Você é meu céu, é minha vida. amor. Enquanto eu estou me esperando, minha alma está queimando deste fogo abrasador. Vai pra cima! Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou já dá um pit stop hoje. De vontade. Alô, galego! De abraçar o seu corpo. Isso aqui na época. E matar minha. Baile dos coroa no bar do galego. Volta, meu bem, meu amor, minha vida. Estou lhe esperando. Bora, DJ Riquelme! Volta depressa que o meu coração está quase parando. DJ Rebelde. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Bora dançar! Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Gemenilson, sucesso pra você, meu primo, tamo junto. Você é meu céu, é minha vida. E aí? Meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Bora, Dilson! Alô, Jorge! Enquanto eu estou me esperando, minha alma está queimando. Meu primo do Gemenilson. Este fogo abrasador. O homem que comanda o Billy Knight. Às vezes eu recordo. Olha a quarta-feira. Seu rostinho, seu perfume. É foi incomparável lá numa quarta-feira. Me beijar. Pra tocar, né? Estou quase morrendo de vontade. A trabalho, né? De abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Sem strip. Volta, meu bem, meu amor, minha vida. Estou lhe esperando. Égua de novo! Volta depressa que o meu coração está quase parando. Volta, meu bem, meu amor, minha vida. Estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração. DJ Rebelde! Pra dançar no galego! Bora recordar, vamos lá! Esta saudade que é de ti me alucina. Mulher com mulher. Me desespera, esta saudade me tortura. A mãe, filha, pô. Silenciosa ausência tua me ensina. Qual foi, negão? A ler no livro desta solidão minha amargura. Rematismo! Quero que voltes como volta a primavera. DJ Rebelde. E nos teus olhos tragas todos. Só pra sacar o de galinho, toda a galera do Guaraná. De São Teu. Galera do Ponte do Guaraná. Quando volta. Ainda Silva Gastro. Abração carinhoso do Rebelde, hein? Tamo junto! E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demora! Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, sejas camarada. Meu amigo Furaca, lá da Sobre Minha Dama. Sobe hoje, hein, Furaca? Valeu, Furaca! Saudade! Esta saudade que é de ti me alucina. Me desespera, esta saudade me tortura. Silenciosa ausência tua me ensina a ler no livro desta solidão minha amargura. E aí, papai? Quero que voltes como foi. Olha a Tati da primavera. E o Sérgio do Globão. E nos teus olhos tragas todos os encantos que são teus. Quando voltares, não digas nada e vai entrando. E te esperando estarão também todos os beijos teus. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho, DJ Rebelde. Mas não demores nada. Pra dançar no galego, vai. Sejas camarada. Mas não demores muito, não demores nada. Venhas ligeirinho. DJ Rebelde. Olha que amor, eu estou voltando. É tão bom chegar e eu estou chegando. Quero te dizer. Meu irmão, não fala, meu irmão, age, vai pegar. Quero te contar o quanto. Não fala, nem promete, tá igual o Zetal do Gontinho. Mas valeu a pena esse meu desterro. Longe eu descobri, descobri meu erro. Só tese. Descobri que a vida começa aqui, dentro do meu lar, e eu quase perdi. E o Paulo André falou: encontrei mulheres que me amavam. Nem fazia o café. Mas que de manhã logo me deixavam. Tá dessas que ele gosta. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor. Tô te falando. Dos teus abraços, meu amor. Bora, galego! Nossa Domingueira, agradecer meu Marcelo Serginho, vou trazer aqui o DJ Elton, Rebelde o Marcelo, tá tocando a Domingueira, aqui no Bar do Galego. Alô, meu patrão Edson! Alô, Mônica! Encontrei mulheres que me amavam. Alô, Fernando! Mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, que jamais senti em outros braços o calor dos teus abraços, meu amor. Olha aqui, amor, eu estou voltando. Chega junto, Edson. Olha aqui. Chega junto, Mônica. Eu estou. Sabe por quê? Vai tocar o hino agora. DJ Rebelde. Vai. Patroa Mônica, ela tá falando a Leviana. Leviana, esqueceu que um dia me queria, e agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Fala o que que ela é, o que que ela é? Leviana, tudo tem o seu dia, e o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Bora, galego! Será que não se acanha ser tão leviana? Alô, DJ Rebelde! Será que não se acanha ser tão leviana? Pra dançar, pra curtir, recordar! É o do Marcelo Rebelde! Leviana, você é leviana. Sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Paulo André, o homem do carro forte, forte, forte. Ser tão leviana. O homem do alô. Olha quem chegou. Será leviana, sou um pouco a mais de tantos que há por aí. Boa noite, Margareth Ferreira. Será que não se acanha? Ser tão leviana. Será que não se acanha? Ser tão leviana. Para as mulheres que estão precisando de amor, vai. Resolvi cuidar melhor de mim. Só para as mulheres que estão precisando de amor, vai. Pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Bora, minha tribo! Acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você. Tribo da saudade. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz. Como? Na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor. Será que o meu beijinho, o meu carinho, nada... Grande amiga Rita, da equipe, que delícia. Está com a gente, alô Rita. Será que o calor dos meus beijos já não mata sua sede? Égua do sol. Preciso de você, mas eu lhe quero, é aqui pra me abraçar. E qual é a sua? Qual é a sua? Toque e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Bora, galego! Se você já não quer o meu amor, decida. Será que o meu carinho, meu benzinho, nada representa um prazo? Chama a atenção da garçonete, alô, garçom. Você é garçom, meu amor. Vamos descer dois baldes aí na mesa do meu patrão Edson, aí do boteco do Edson. Só se for agora, tá, meu amor? Você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Dois baldes na mesa do Edson. É sua, meu patrão Edson do boteco do Edson. Qual é a sua? Na lua. Música firme, amor. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Bora, Jorge! Sem pensar. Alô, Adilson! Mais uma vez no amor. Meu casal de Jerico, agora tamo junto, dia 2. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Barrada de Jericoacoara. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Barrada de Acapulco. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Como diz a música, felicidade eu dei, você não quis. Te dá felicidade, a gente dá tudo, a gente dá amor, te dá afeto. E a pessoa só dando patada, só patada, cotovelada. É, meu irmão. É assim, ó. Meu Deus, quantas vezes eu me dei? Quantas vezes? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Aí eu me atirei! Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava. Bora, francês! Desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada. E aí, minha tribo? O jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Alô, Bado Galego! Vai pra cima! Não vou dizer que você não faz falta pra mim. Égua do Sul! Não vou dizer que não sinto falta do seu carinho. E eu? Eu não deixei de te amar. Não quero me enganar. É melhor sofrer contigo do que sozinho. Sei que um dia alguém fez você chorar. Bora, Sandro! Eu transformei sua dor em felicidade. Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Saudade. Tem ouro aí, tem ouro? Ganhei saudade. Vem, amor, me aguarde. Meu grande amigo Roberto Lavê, irmão do Carlos Costa. A chama da paixão. Alô, Roberto Lavê. Vem, amor, me aquecer, me beijar. Vem trazer alegria ao meu coração. E aí, Paulo André? Sei que um dia alguém fez você chorar. Eu transformei sua dor só mais tarde em felicidade. Seu canto eu enxuguei. E o que foi que eu ganhei? Nossa grande amiga Neide. Ela é seu grande amor, né, Alton? Alô, Neide! Vem! Vem, amor, me aquecer. Cadê, DJ? Me beijar, vem fazer. Tô esperando. Renascer a chama da paixão. Vem, vem. Vem, amor, me aquecer. Me be- vem pro galego, vem. Vem trazer alegrias ao meu coração. Do sol. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Tá sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Porque eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Boa tarde. Quanto mais eu tento esquecer, você e o Sérgio, mais me vem sua família Globão, que aumenta o meu sofrimento. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando saudade eu fui embora. Saudade Abado Galego. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, DJ Rebelde, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. De cara que se arrependeu, veio até aqui no bar do Galego chamar ela. Resolvi te telefonar só para me dizer. Ele tava com quem? Que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Ele tava com saudade do chá. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar. Essa é a hora, meu irmão. Pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer que já tem outro homem. Aí ele veio só pra ver se ela tava com outro cara. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar. Como o seguido tá sofrendo também. Sozinho, sem motivo, sozinho. Eu só te digo assim, ó. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem, vem me dar esse amor contido. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contido. E vai dizer, vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. Cara desconfiado é assim, né? E às vezes você chama meu nome, eu também sei. O cara quando tá com a pulga atrás da orelha. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho. Saudade! Sem motivos, sozinho. Se arrependeu e fala, meu amor, não vamos mais brigar, meu amor. Meu amor, não me deixe assim. Por favor, tenha dó de mim. Eu não vivo mais sem ter você. Mil perdões se lhe magoei. Tão nervoso, tudo eu falei. sem pensar que fosse lhe fazer sofrer. Vai, Sérgio! Vai pra cima! Tese. Eu não vou mais brigar. Não vou. Não, meu amor, não vou mais brigar com você. Eu não vou mais brigar. Não fique assim, meu bem. Faz um sorriso e vem. Porque meu coração ainda é seu. Recorda aí! Esqueça o que passou. DJ Rebelde. Vai se acabar a dor com o seu corpinho junto ao meu. Vai, Matosão! Eu não vou mais brigar. Não, olha a tese, não vou. Eu não vou mais brigar. Não. Nessas alturas, meia-noite, brocado. Aí meus olhos mudam de cor. Aí ela fala assim: oh, que bonitos olhos tem. Que bonito. Nesse teu lindo rostinho. São verdes, amor. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar. Mas porém você não deixa. Meu amor, você. E o patrozão vai buscar Aldione lá em Bagre. Aldione é muito amor, né? É um papo de rocha, meu irmão. É muito amor, meu irmão. Beija teu. Lá no Marajó. Lá, Deus queria. Beija teu. Cadê o homem da casa da pizza, hein? Queria. Essa pizza aqui não chega. Pizza lombarde. Olha, o refrigerante tá aqui. Minha linda rosa. E já Alessandro Batidão. DJ Mil Grau. É o DJ Mil Grau. Onde ele tava? Mil Grau ontem. Lá no Palácio. Com teus olhos me falava que me amava eternamente. Que me amava eternamente. Vai dançar essa música, tu vai dançar. Me anunciava. Oferece pra quem essa música. O negão aí oferece pro seu grande amor. Minha linda rosa. Olha o Budinha relembrando o Martinho Milionário. É do tempo do Martinho. Vai! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Eles querem me olhar. Mas porém você não deixa. Meu amor, você. Minha amiga Anne. Teus olhos. E o X-Gá. Me olhar. A coroa aí foi, a coroa aí foi. Minha índia. Minha carinhosa. Vai, Gisgadinho! Beija teus lábios. Dizem o velho ditado. Deus queria minha íntima dengosa. E dizer-te. Eu já ia falar o ditado, eu até esqueci. Meu. Minha linda rosa. Esquece o ditado então. Alô, Sérgio! Alô, Tati! Família Globo! Olha a Mônica! E meu patrão Edson do Boteco do Edson. Recordando! Com teus olhos me falava que me amava eternamente. Que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava quando eu estava ausente. Quando eu estava ausente, meu amigo. Deixa amigo Cláudio, do guitarra do Cláudio. Tava do Alexa na correria hoje. Minha Indy. Olha, Cláudio, amanhã. Apresentação única do Rebelde, hein? Lá no Palácio. Das 9 à meia-noite, tá bom? Das 9 à meia-noite. Apresentação única do Rebelde no Palácio amanhã. Meus lábios queria minha Indinha. E dizer-te, minha linda rosa. E aí? Tu és linda. E o que ela é? Linda e feiticeira. Feiticeira. Tu és linda e feiticeira. Minha indinha. Ela mexe com os pauzinhos. Mas eu te amo. Sido sempre assim, você longe de mim, tem sido tão ruim, você tão longe assim, e eu tão triste sem você, porque você não quer voltar a mim, o meu mundo é você. Meu bem, minha vida é você também, porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Só no baqueado, vai! E eu, tão triste sem você, porque você não quer voltar a mim, o meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também, porém você só quer saudade, fazer sofrer meu coração. Pato Galego, que é todo seu, pra recordar. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Olha, Geleia. Meu amor. As vias do Riacho. Voltou, meu bem. Daqui a pouquinho tem rock sem fim. Agora eu sei. DJ sou Rebelde. Pra você, eu vi o meu amor, que são seus lindos olhos. Bora, Tati Loura. E a sua boca em... Alô, Tati Loura. No seu lindo olhar. Alô, Buda. Também vi solidão que vai se acabar se me der o coração. Sim. DJ Rebelde, vai se acabar a sua solidão. Vai se acabar com amor no coração. Oh, o brilho dos seus olhos novamente vai voltar quando os meus lábios. Nos teus lábios eu colar. O maestro da saudade. Igreja amiga. Minha amiga Tati. Alô, Tati! Só de boa ali. Recordando na mãe. Acordando. Vai, Tati. Bom, hoje tem três Tati hoje. Vou ficar doido. Vai se acabar a sua solidão. Bora, poderosa! Vai se acabar com amor no coração. Poderosa. Meus olhos novamente. Sabia, não. Vai voltar. Poderosa Margarete Ferreira. Nos teus lábios. DJ Rebelde. Vai dançando, vai dançando e vem dançando. Vá do galego. Sim, briguei contigo, me perdoa. Foi mais uma briga à toa. O culpado, eu sei, fui eu. Bebe. Sim, o meu ciúme é exagerado. Eu já falei que estava errado. Volta logo aos braços meus. E aí, Júnior? Mas se você não voltar, eu vou telefonar pra um amigo meu. Liga! Vou marcar com ele pra gente sair. Pois hoje eu bem sei o que mestre me atende, vai cara. Ser grande, eu talvez possa, longe de você, curtir. Eu sei que tu aceita um pixi. Deixa de fazer pose de artista. É na hora. Pois pra capa de revista, meu amor, você não dá. Alô, patrão Edson! Deixa de botar banca comigo. Vem de lá, dá um sorriso e vem correndo me abraçar. Mas se você não quiser, eu vou telefonar um amigo meu. Vou marcar com ele pra gente sair. Alô, Adilson! Pois onde já vai, já? Sei que a minha fossa Jericoacoara já grande, eu talvez possa. Ah, mas ela não vai de você curtir. Bora, meu irmão. Mas se você não quiser, quando tu me beijas queimar, vai do galego, é pra agradecer. Faz em fogo o coração. Dali Rebelde. E o meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. É com amor, né? Pois teu corpo tem fogo. Até o cachorro tá dançando. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. E eu mais quero é gostar. E a chama, e a chama que queima. Como é que tá a chama? Não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. O maestro da saudade. E as agudas, obrigado, as agudas. O meu pensamento voa nesse amor, nessa paixão. As agudas do Guamá. Tem fogo. Nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. Obrigado, Danzinha! Eu mais quero é gostar. E a chama que queima. Fado Galego. Não vai mais se apagar. Pois tu. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. É que mas ele é fofoqueiro. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. E aí? Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Vai pra cima, senhor! Dizem que o seu coração rebelde voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. É, gato é doido. Dizem que o seu coração voa mais que avião. E aí, Mudinha? Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Imagine antes, né? Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Como é que é? Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Saudade do galego e assim. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor Viagem do Galego. Como é bom falar com meu amor a sós, pra beijar a sequência do rei. Como é bom beijar e ouvir a sua voz. Quanta alegria eu sinto em ficar assim, eu bem pertinho dela, ela perto de mim. De amor eu vou falar quando a noite chegar. Não quero nem saber se vai haver luar. Eu quero lhe abraçar, sentir o seu calor, no claro ou no escuro, isso é parte do amor. E se alguém vier dizer que eu não posso beijar assim, aí guarda, guarda, eu vou chamar e vou mandar prender. Pois esse cara é louco, pode até morrer. Esse cara é maluco, meu irmão. E antes de morrer, também pode matar. E falar do amor é um crime de amargar. Aí anda armado, eu também. Cuidado! Como eu vou falar com meu amor a sós? Olha, tadinho! Como é bom beijar, ouvir a sua voz. Fala, Sérgio! Lô! Alegria eu sinto em ficar assim. Lô! O dela, ela perto de mim. Lô! E se alguém vier dizer que eu não posso beijar assim? Sem me deixar, agora eu quero ver. Mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi à sua vida. Só mais de matosão pro seu grande amor. Muito mais do que devia. E aí, mulher? Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo, por qualquer briguinha. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais. Só as mulheres vão cantar no bar do Galego, vai! Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Mas fala pra mim, o que que tu quer? Fala! Ah, só que é paz, né? Estou perdendo a nossa vida, deve ser de alegria. Olha a tese dela. Pois eu me amo tanto. Aí o cara besta. Eu também te amo, meu amor. Já não consigo esquecer as tolices que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós. Bora, Matosão. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora. E eu me digo sério. Já calma, mulher! Só me resta pedir sua ajuda. Pedir que você não me deixe, meu amor. Canta, canta, vai! Amado, fala pra ele. Não posso mais viver assim, sempre chorando. E aí, Mati? A minha paz. Galego pra recordar. Ser de alegria. Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Muitas noites. Viro para o lado e ninguém. Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. A Tati e o Sérgio do Globo. E assim as noites passam sem você. Dona do meu tédio, o meu sofrer. Não aguento mais a solidão. A vida sem você não tem razão. É aqui. Quando me pergunto o que é essa dor que se... Não é aqui, não. Vem aqui. O meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Chegou a pizza do DJ, o Deus de Malandro. E vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer. Tá vendo só? Quem ri por último ri melhor. O motivo do meu mal é saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é. A melhor pizza da cidade. Que é da casa das pizzas aqui do Guamá. Obrigado, meu DJ. É saudade, meu bem, é. Égua do som, Mar do Galego, Domingão, pra recordar. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver. Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois. Quantas lágrimas sentidas e choradas. Chegou uma pizza agora. Sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber. É na hora do pit stop daqui a pouco. Um momento, pra se resolver depois. Cadê a família Pop Red? Quantas vezes tá chegando aí, será? Alegria. Será que vem? Sem o coração sorrir. Tá vindo mesmo? Correndo? Quantas vezes nós deitamos lado a lado? Tão somente pra dormir. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo? É, DJ Marcelo. Por não ter o que dizer. É ruim ter o teu corpo. Quantas vezes nós dissemos eu te amo? Pra tentar sobreviver. Aparência! Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. E olha pra ele. E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Pensa que desse corpinho não come nada. Quem sabe rebuscando essa aparência e vendo onde a verdade se escondeu. Encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Pois é, né? As músicas que marcaram a sua época. Dali, maestro! Músicas que no passado foram sucesso foram e hoje pura recordação. Gastadas pelo tempo. Agora. Por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo pra tentar sobreviver. Aparências nada mais. Aparências sustentaram nossas vidas. Que apesar de mais. E aí, Charlie? Tem ainda uma esperança de poder viver. E aí, meu DJ? Quem sabe rebuscando essas mentiras. Casa da Pixa, é isso? Se encontre ainda alguma chance de juntar você. Vou tocar uma aqui, peraí. Eu, aparências nada mais. Um coração indeciso. DJ Emerge, da pizzaria caseira do Guamá. Eu confessei a Jesus. Na pizza caseira é boa pra caramba, mano. Cristo. Dou muito valor coisa caseira, meu irmão. Que foste na terra o mártir. É, meu filho. Sob o império de Pilatos. Lá vai jogar. Foste pregado na cruz. DJ Rebelde. Quero ouvir de ti um conselho. Só vai beliscar. O qual farei um espelho para refletir meu viver. Julga-me. Julga-me. Julga-me como quiseres. É, meu filho, não vai te entregar. Eu amo as duas mulheres. Por elas vivo a sofrer. Tu só ama uma, é? Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza. A outra não tem, né? Pois é que a outra não tem. Mentiroso! E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto. E ambas eu quero bem. Meu bom Jesus, com o coração indeciso, não sei da qual eu preciso para tornar-me feliz. Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza, pois a que a outra não tem. E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto. E ambas eu quero bem. Meu bom Jesus, com coração indeciso, não sei da qual eu preciso. Saudade, hein? Para tornar-me feliz. Você vê. Pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Você veio com seu jeito manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. Vai, nego viu! Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão. Essa música aí fazer tem endereço certo pra ficar ao meu casal incomparável. Você veio DJ Elton e ela Stephanie Camille na segurança. Está com a gente. Você veio como uma criança. Você veio. Trouxe a esperança pra me ver fortalecer. E mudou o homem, minha irmã. Você veio e me deixou sorrindo, olhando pra esse mundo lindo que é só de nós dois. Pra hoje, pra amanhã e até para depois. Pra sempre junto de você. Você veio me apaixonar. Me fazer sorrir e me fazer chorar, me deixar adormecer no seu prazer e eternamente te querer. Tudo em mim mudou, meu sonho realizou. E aí, João? Agora eu posso ser feliz. Alô, João Bob Regi! Eu quero te beijar. Ele tava perdido na cidade, né? E te dizer o que eu mais quis. Tava trabalhando? Você veio. Aí é trabalhador. Razão pra eu viver. E agora estou ao seu dispor. Alô, Bibedinha! Você veio. Alô, Mara! E eu também quero te dar. Alô, garçom, dois balde aí pro meu patrão Edson. Você veio pra mudar a minha história, me acendeu a luz e me fez ver a vida. Aí tu fala assim, como assim? Você veio mixado, veio manso e me deu descanso e ao meu lado quis estar. E aí, Serginho? Você veio como um passarinho que resolveu fazer seu ninho no meu coração, capaz de agarrar até o céu com a mão. Fazer o impossível pra ficar. Os amigos aí do Ponte do Guaraná. Você veio pra mudar o meu enredo. Aquele Guaraná. E confiou em mim. Quando tu tá fraco aí, tu toma aquele Guaraná aí. Você veio com uma. Daquela levantada nostra. E trouxe a esperança pra me ver fortalecer. Meu patrão Serginho. Você veio e me deixou sorrir. Aí, Serginho, tá tudo bem, meu amigo? Olhando pra esse mundo lindo que é só de nós dois. Eu tô gravando, meu amor. Hoje pro amanhã e até para depois. Vem cá, meu amor. Sempre junto de você. Não mande mensagem que o celular tá gravando. Você veio me apaixonar, me fazer sorrir e me fazer. O Serginho que apoiou o bingo dos Perueiros. Me deixar adormecer. Na época no Bar do Galera. Lá no. Na quadra da Brevê. Eternamente te querer. Tudo! Tudo em mim mudou. O rato comeu. E agora eu posso ser feliz. Eu quero te beijar, com força te abraçar e te dizer o que eu mais quis. Você veio trazer razão pra eu viver. E agora estou ao seu dispor. Você veio pra ficar e eu também quero te dar o meu amor. Alô, DJ Rebelde! Sei que queres partir e deixar-me saudades, mas vais te arrepender. E se for a chorar, eu só vou te beijar e depois te deixar. Obrigado, Barreiras Ferreira. Respirar e voltar a te achar. Você é fanzona do trabalho do Rebelde há muitos anos. Tá sempre com a gente na boa. Sei que em breve virá. E aí, Marcelo? Então vês me buscar. Presta uma atenção. Vou até estranhar. Sabe aqueles papagaios? E me pôr a sonhar. Volta pronta pra mim. E aí? Não adianta partir. DJ Rebelde! Pois mais tarde talvez não me vais encontrar. E vai ser o final. Bora, garçonete! Cadê a garçonete, hein? Volte pra mim. Alô, garçonete. Sim, a sua. Dois baldes pro meu patrão Edson aí, por favor. Tudo é tão ruim. Ainda não terminou o expediente, meu amor. Não tem sentido. Você. Deixa pra contar uns milhão mais tarde, meu amor. Volta pronta pra mim. Traz o balde. Não adianta partir. Pois mais tarde talvez não me vais encontrar. E vai ser o final. depois, mais tarde, talvez, não me vais encontrar. E DJ vai ser Rebelde! O Pado Galega pra dançar e recordar. E aí? Meu bem, ei, que dia lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura te alcançar, meu bem, para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Enquanto o sol, meu bem, vem que dia lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura te alcançar, meu bem, para te beijar. Sei que o mar também gosta muito, muito de ti. E a onda? A onda estava doida de amor, meu bem, mas não te encontrando, Maria debruçou. E assim, aí, Roberto Lobo, morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária. Saudade. Com ciúmes de ver que linda, ao sol comigo a sonhar. O Pará inteiro vai conhecer o pequeno gostoso, o som do DJ Rebelde, o maestro da saudade. Oba! A onda estava doida de amor, meu bem, som do pequeno gostoso, mas não te encontrando, na areia debruçou. E som do pequeno, morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária. Pequeno gostoso, comandando por quem entende do assunto, DJ Rebelde, o maestro da saudade, tocando pra você recordar. Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. Vai, galego! Sigo sem saber meu rumo. Eu não me acostumo sem você aqui. E de que vale? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor, Bahia de Sul! De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho, se eu não sinto mais teu calor. Hoje eu estou tão livre. Quero dar um pistope. Posso amar a quem quiser. Alô, Serginho! Mas nada me interessa, mesmo que ofereça o mundo aos meus pés. E de que vai? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho,

músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Você vai voltar, isso eu não sei dizer. Só sei que às vezes choro por você. É quando eu choro. Quando você vai voltar, isso eu não sei dizer. Só sei que às vezes choro por você. Ah, por você. Ah, por você. Música boa pra recordar. Não, eu não posso acreditar que você queira ficar pra sempre longe assim. Oh, oh, oh. Não. Passando DJ ABG. É tudo. Valeu, meu irmão, tamo junto. Só você me faz feliz. Por favor, volte pra mim. As músicas que no passado fizeram sucesso, hoje são pura recordações. Aqui. Égua do som rolando no galego. Abra minha amiga Nete. Ela que dava valor no CD, já viu do Rebelde. Não. Que você queira ficar pra sempre é só longe assim. Oh, oh, oh. A recordar. Não, você é tudo que eu quis. Um detalhe, gente, hoje segunda-feira me faz feliz. A única apresentação do Rebelde é no Palácio dos Mares, tá bom, gente? Chegue cedo no Palácio, das 9h à meia-noite. Tem Rebelde tocando no Palácio, tá bom, gente? Chegue cedo lá no Palácio hoje. Ah, volte pra mim. Ah, valeu, Serginho. Obrigado, meu parceiro DJ Marcelo. Obrigado, meu grande amigo DJ Elton. Valeu, galego. Fique agora com meu parceiro DJ Elton para comandar as emoções. Eu não é Elton.